é com muita alegria, com muita satisfação que estamos a cumprir aquilo que é um objetivo, que foi uma decisão do Governo, que teve o apoio da Comissão Europeia e que agora, num período que, apesar de ser longo, porque era bom que 15 dias depois da tragédia tudo tivesse resolvido, mas todos sabemos que isso não é possível. Houve um período de trabalho que teve que ser feito, levantamento, de avaliação dos danos, tudo isso, e depois também um prazo para as candidaturas, para a regularização das situações que estavam pendentes, de seguida a apreciação da Comissão de Coordenação e, mais tarde, o lançamento da empreitada e as obras apareceram. Mas dizer-vos que me sinto muito feliz, pessoalmente, por estar desta forma a devolver aquilo que realmente as pessoas têm direito. O meu grande, mas grande reconhecimento à Comissão de Coordenação e a todos os seus técnicos pelo trabalho que desenvolveram, pela forma responsável como assumiram, pelo esforço que dedicaram a este trabalho. Obrigado a todos, de fundo de coração, e desejar às pessoas que vão receber as suas casas que tornem a ter a felicidade, a alegria e uma vida feliz para se poderem gozar destas novas casas.